Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no material que, olha, nos leva de volta para o básico, para os fundamentos da computação. A nossa missão aqui é traçar essa jornada incrível, sabe? De como saímos de máquinas que ocupavam salas inteiras para os aparelhos que a gente carrega no bolso. E, claro, entender as ferramentas que são quase uma extensão das nossas mãos hoje em dia, o teclado e o mouse. Exato. E o legal aqui não é só listar fatos históricos, é entender a narrativa por trás. É uma história impressionante de como a gente superou barreiras físicas, tipo calor, tamanho, confiabilidade. Tudo isso para transformar uma ideia abstrata em algo que está em todo lugar. Para entender o poder que a gente tem hoje, é preciso voltar no tempo, para a época em que um computador era feito de, bom, de engrenagens. Certo. Então vamos começar por aí. O material que a gente está usando nos leva primeiro para 1642, com Blaise Pascal e a sua calculadora, a Pascalina. O que me chama atenção é a engenhosidade dela. Funcionava como um velocímetro antigo, né? Pura mecânica. Pois é, a Pascalina era fantástica para somar, mas o verdadeiro pulo do gato conceitual veio quase 200 anos depois, com Charles Babbage. E aqui está o ponto crucial. Babbage não estava tentando fazer só uma calculadora melhor. Ele concebeu a ideia de uma máquina programável. Ele imaginou a separação entre os dados e as instruções, a ideia de memória, de um processador. Todos os pilares de um computador moderno já estavam no projeto dele. Então, peraí. A ideia de um computador como a gente conhece hoje já existia em 1830? O que impediu que ela virasse realidade? A física. Basicamente, a engenharia da época simplesmente não conseguia produzir as centenas de milhares de engrenagens e alavancas com a precisão que era necessária. O conceito estava todo lá, completo, mas a tecnologia para executar, essa não existia. Essa separação entre a ideia e a construção é a faísca que começa a nossa história. A ideia precisou esperar quase um século pela eletricidade para começar a tomar forma. E quando a eletricidade entra em cena, o que acontece? A gente deixa as engrenagens para trás e adota o que no lugar? Bom, o primeiro passo foram os relés eletromecânicos. Pensa neles como interruptores controlados por um eletroímã. Eram mais rápidos que uma pessoa movendo uma alavanca, sem dúvida, mas ainda eram peças mecânicas barulhentas. As máquinas que usavam isso eram gigantescas, cheias de cliques e estalos. O verdadeiro avanço veio com a capacidade de controlar o fluxo de elétrons sem nenhuma parte móvel. E é aí que entram as válvulas eletrônicas, certo? Aquelas lâmpadas de vidro que a gente via em rádios antigos. Exatamente. As válvulas foram uma revolução na velocidade, mas, claro, trouxeram seus próprios problemas. Elas geravam um calor absurdo, consumiam muita energia e, como uma lâmpada comum, queimavam. Imagina uma máquina com milhares de válvulas. Estatisticamente, uma delas queimava a cada poucas horas. Era uma batalha constante de manutenção. E essa tecnologia, mesmo com todos os defeitos, foi o que deu origem ao primeiro monstro eletrônico, o ENIAC. Os números dele são difíceis de visualizar hoje. 30 toneladas. Isso é o peso de um caminhão com reboque. É inacreditável pensar que hoje a gente tem bilhões de vezes mais poder de processamento num celular que pesa 200 gramas. A escala dessa evolução é o que mais me impressiona. Sem dúvida, o ENIAC era uma maravilha da engenharia para a época. Fazia em segundos cálculos que levariam horas para um humano. Foi crucial para o esforço de guerra americano. Mas ele tinha um calcanhar de Aquiles, uma limitação enorme que o impedia de ser um computador de verdade no sentido que a gente entende hoje. Que era o fato de não poder armazenar programas, é isso? Isso. A programação do ENIAC era um processo físico, brutal, na verdade. Envolvia literalmente reconectar cabos num painel gigantesco e ajustar milhares de interruptores. Podia levar dias para preparar a máquina para rodar um novo tipo de cálculo. Ele era assim uma calculadora eletrônica absurdamente rápida, mas não tinha flexibilidade que a ideia original de Babbage, de um programa armazenado, prometia. O ENIAC foi o auge e, ao mesmo tempo, o beco sem saída da primeira geração. Ok, então o desafio estava claro. Como criar uma máquina que fosse rápida como o ENIAC, mas que pudesse ser reprogramada de forma lógica, sem precisar de uma equipe de engenheiros movendo cabos? Exato. E a solução para esse e para outros problemas é o que define as gerações da computação. essa transição das válvulas para os transistores e depois para os circuitos integrados não foi só uma troca de peça, foi uma mudança de paradigma. Cada salto não só diminuiu o tamanho, mas reduziu o custo e o consumo de energia em ordens de magnitude. E isso foi democratizando o acesso ao poder computacional. Então não foi só uma miniaturização, foi uma cascata de soluções. Exatamente. É como uma solução de problemas em escala épica. A segunda geração, com os transistores, resolveu o problema do calor, do tamanho e da confiabilidade das válvulas. Mas a montagem daquelas placas de transistores ainda era um processo manual, caro e suscetível a erros. A terceira geração resolveu isso com os circuitos integrados, os chips, que basicamente permitiram imprimir milhares de transistores e suas conexões de uma só vez. E a quarta geração, que é a que a gente vive, foi o passo final. Colocar um cérebro inteiro, uma CPU completa, dentro de um único chip. O microprocessador. Esse foi o ponto de virada. Foi o microprocessador que tornou o computador pessoal economicamente viável. A partir daí, a computação pôde sair dos grandes laboratórios e corporações e entrar nas nossas casas e, eventualmente, nos nossos bolsos. Essa jornada das 30 toneladas aos 200 gramas é a história da superação de barreiras físicas através da engenhosidade. Certo. Então, o hardware ficou incrivelmente pequeno e poderoso, mas a lógica fundamental de como um computador opera, essa arquitetura básica ainda é a mesma, não é? Sim, e é fascinante como, por baixo de toda a complexidade dos sistemas de hoje, aquela arquitetura fundamental que o material aponta, entrada, processamento e saída, ainda é a espinha dorsal de tudo. O que mudou foi a escala e a velocidade absurda com que esse ciclo acontece. Esse modelo faz todo sentido, claro. A entrada são os nossos comandos, o processamento é a CPU pensando e a saída é o que aparece na tela ou na impressora. Mas hoje, com a internet das coisas, computação em nuvem, assistentes de voz, essa linha não fica um pouco, sei lá, borrada? Onde está o processamento quando eu peço uma música para Alexa? Com certeza não está naquela caixinha de som na minha estante. Ótima pergunta. O modelo ainda se aplica perfeitamente, só que de forma distribuída. A sua voz é a entrada, capturada pelo microfone do dispositivo. Esses dados são enviados pela internet para um data center a milhares de quilômetros de distância, onde computadores poderosos fazem o processamento para entender seu pedido e encontrar a música. O arquivo de áudio, então, é enviado de volta para sua casa e o alto-falante se torna o dispositivo de saída. O ciclo é o mesmo, só que agora ele atravessa o planeta numa fração de segundo. Faz sentido. A lógica permanece, a escala é que se tornou global. E falando em entrada, vamos focar um pouco nas ferramentas que a gente usa para isso. O teclado e o mouse parecem tão banais hoje, mas eles definem a nossa interação com esse mundo digital. Completamente. E eles representam duas filosofias de interação diferentes, né? O teclado é sequencial, baseado em texto, em comandos. Já o mouse é espacial, é direto. É uma forma de apontar e manipular objetos numa tela. A combinação dos dois criou a interface gráfica que dominou a computação por décadas. Vamos começar pelo teclado. O material que a gente viu o organiza em grupos de teclas, o que é bem útil. Mas, para além disso, é interessante pensar em como usamos ou não usamos todo o potencial dele. A gente usa CTR plus C e CTR plus V por memória muscular. Mas tem tantas outras teclas de controle, como Home e End para navegar em textos ou a Print Screen, que são verdadeiras salva-vidas. Sem dúvida. E dominar o teclado é uma questão de eficiência. O material até inclui exercícios práticos de digitação, como repetir sequências do tipo ASDFJKLC, para criar a memória muscular de onde os dedos devem repousar. A ideia é que o pensamento flua direto para a tela, sem que o ato de procurar as teclas se torne um gargalo, um obstáculo. Mas como você disse, o teclado é para texto. A computação se tornou muito visual. E isso exigiu uma revolução na entrada de dados. E aí entra o mouse. Sim, e o mouse também teve sua própria saga de evolução. Muitos de nós lembramos do primeiro modelo popular, o mecânico, o famoso mouse de bolinha. Nossa, eu lembro perfeitamente. E lembro da raiva que dava quando o cursor começava a travar na tela. Era o sinal de que você tinha que parar tudo, virar o mouse, abrir a tampinha e fazer a limpeza dos roletes com a unha ou um clipe de papel. Era um ritual quase diário. Exatamente. Era um design inteligente, mas muito propenso a falhas por causa da sujeira que acumulava. O mouse óptico que veio depois foi um salto quântico. Ele não tem partes móveis. No lugar, tem uma microcâmera que tira milhares de fotos da superfície por segundo, analisando as mudanças para rastrear o movimento. É por isso que ele é tão mais preciso e funciona em quase qualquer lugar. E além do movimento, vieram os recursos adicionais. O scroll, a rodinha, parece uma coisa pequena, mas mudou completamente a forma como a gente navega na web e em documentos longos. E, claro, a tecnologia sem fio, que nos livrou de mais um cabo na mesa. O que tudo isso mostra é que a evolução do hardware não é só sobre velocidade de processamento. É também sobre refinar a interface entre o humano e a máquina, sabe? Tornando ela cada vez mais intuitiva, mais eficiente. Recapitulando então, a gente saiu da ideia conceitual do Babbage, que estava um século à frente da tecnologia. Passamos pelo gigante ENIAC, que provou que a computação eletrônica era possível, mas impraticável. E acompanhamos uma série de inovações geniais que encolheram o computador até ele caber na palma da nossa mão. E vimos como a arquitetura fundamental de entrada, processamento e saída se manteve, apenas se expandindo em escala. O interessante do material que a gente recebeu é que ele não fica só na teoria. Ele conecta essa história toda com a prática. Os exercícios de digitação, por exemplo, que vão de sequência simples até a transcrição de um texto de Fernando Pessoa, eles servem como um lembrete. Um lembrete de que não adianta ter a tecnologia mais avançada do mundo se a nossa interação com ela for ineficiente. Precisamente. A tecnologia não é um fim em si mesma. Ela é uma ferramenta. E dominar a ferramenta, aprender a digitar sem olhar para o teclado, usar os atalhos, navegar com fluidez, é o que realmente libera o potencial dela. A história do hardware é fascinante, mas ela anda de mãos dadas com a história da interação humano-computador. Para fechar, então, a provocação para quem nos ouve. O material que a gente analisou traça essa linha muito clara de evolução do hardware, definida pela miniaturização e pelo aumento de poder. Pensando no futuro, como seria a quinta geração da computação? A trajetória até aqui foi sobre tornar os componentes menores e mais rápidos. Talvez a próxima grande fronteira não seja mais no hardware, mas na interface. A nossa interação fundamental com a informação ainda é, em grande parte, mediada por um teclado e um mouse, ferramentas inventadas há mais de meio século. Como seria uma interação que fosse além disso? Interfaces controladas pela voz já são comuns, gestos estão surgindo, mas e se o próximo passo for uma comunicação mais direta? Talvez até neural. A história nos mostra que a única constante é a busca por uma interação mais fluida entre a mente humana e o poder do processamento. E essa busca talvez esteja apenas começando.